o Escolha Livre perguntou ao professor e coordenador pedagógico João Haas sobre um projeto baseado em sistemas livres, implementado no CEJA, em Marília, São Paulo, e nos traz uma importante reflexão sobre a responsabilidade de professores e gestores na seleção de serviços e software. João, você poderia descrever o trabalho pedagógico envolvendo software livre na escola? O trabalho que acontece aqui na escola, ele envolve softwares livres, né, algumas plataformas livres que já vinham sendo usadas, né, como o WordPress, por meio do blog, onde são postados textos, produzidos textos por alunos e por professores, por toda a equipe, né, da escola, até ainda com parcerias também, ex-alunos, para poder viabilizar conteúdos de qualidade para os alunos do CEJA. Então, nesse momento de pandemia, o que a gente procurou fazer foi agregar junto ao WordPress o uso do Telegram para a gente poder centralizar a nossa interação. Então, foi criados links, né, dos grupos, porque os alunos são atendidos individualmente, em tempo real, com a presença ali do próprio professor nas salas do Telegram. Outra ferramenta que a gente também agregou foi o uso do Jitsi para conferência. Então, isso deixa o professor e o aluno mais próximos para poder viabilizar o conhecimento, a troca de mensagens, troca de telas, né? E assim ter uma proximidade maior com o professor. Isso foi uma estratégia pensada com calma para a gente poder ter praticidade, mas também sem deixar de ter privacidade. Então, foi criado um tom mais intimista ali entre professor e aluno, e de uma forma que a gente pudesse apresentar uma alternativa que tenha mais proteção dos dados, né? E tenha mais liberdade usando os softwares que são produzidos, né? Configurados na própria escola. Então, essa autonomia ela foi muito importante ser desenvolvida na escola ao longo dos anos para a gente poder chegar a usar toda essa plataforma de forma mais livre, focada na aprendizagem dos alunos. Como o aluno participa do projeto? Foi feito todo um esforço para que houvesse um diálogo entre os aplicativos, de modo que a estratégia de atendimento dos alunos fosse feita de uma maneira bem amigável, né? Então, o aluno primeiro ele se cadastra no WordPress através de um plugin que a gente deixou lá. E assim que o aluno ingressa nessa plataforma, nós temos alguns dados que nós coletamos como endereço de e-mail e telefone para poder dar assistência a esses alunos. Então, tem cada página do WordPress tem uma senha, então é referente a cada disciplina que ele precisa cursar na escola. E então todo esse processo ele é feito passo a passo, até que o aluno chegue na página do WordPress, acesse a sala de aula online que ele precisa, que vai chegar até o grupo do Telegram. E lá dentro do grupo do Telegram, o atendimento é feito numa sala que é coletiva, mas também de forma individual. E aí o professor tem oportunidade de deixar ali um link para que, se a aula precisa se estender por videoconferência, né, por meio do Jitsi, ali acontece também, né? E ali são realizadas as aulas, troca de mensagens, troca de atividades para que o aluno possa avançar na sua aprendizagem. Como coordenador pedagógico, diante de um cenário que prioriza grandes plataformas e serviços e do esforço necessário para organizar essa estratégia, por que você acha que vale a pena organizar essa estrutura em torno do software livre? Toda a estrutura em torno do software livre, ela foi organizada pensando na responsabilidade que temos em torno dos dados, das informações dos educandos e dos educadores, apresentando essas alternativas como o uso do Telegram, do Jitsi e do WordPress, que são as ferramentas mais usadas, para que toda a comunidade escolar aqui possa avançar juntos, superando essas desigualdades que existem, né, evitando algumas ferramentas que são amplamente divulgadas, né, grandes plataformas, grandes serviços aí que são usados, mas sem pensar muito na questão da segurança e na privacidade dos dados da comunidade escolar. Então, a gente optou por fazer uma personalização que atendesse à realidade da própria escola, né? E isso foi muito importante, embora haja todo um esforço para que isso se efetive, mas tem trazido bons resultados. Os educandos têm tido uma boa aceitação, um bom uso e apresentam uma satisfação com o estudo, mesmo diante dessa pandemia. Então, penso que é um ato responsável da escola e isso tem ajudado bastante no desenvolvimento aqui da educação de jovens e adultos da nossa cidade.